periferia é foda, é estopim. O ódio se alastra nas almas e para mim não vejo futuro nas farsas. Eu vejo sim, cabeça rolando nas sagas. Enquanto os de rojão aqui anuncia os porco, a tática de 14 ali faz aborto. Nós tá tudo envolvido no mesmo moio, abrindo os conversos, costurando só o gordo. Eu vi quem que correu, vi quem que ficou, do menino que ouviu, o almoço que aconselhou e por amor. Quantas vezes abaixei a cabeça e as lágrimas lavaram do rosto minha fraqueza. De ver os homens aos homens próprios traindo, de ver o sorriso do inocente aos poucos sumindo. E a paz onde é que tá? Falange com quem que tá? E se tá guardado no peito de quem será? Não sei se sei, antes pudesse ver a alma daquele que aproxima de você. E ter o gesto nobre além do Robin Hood, roubar seu coração e devolver cheio de virtude. E quem será o próximo que vai trair, que vai calar as palavras de quem sorri? Hoje o céu escureceu, de certa forma, e um trovão calou os que estavam à minha volta. Fugi por um segundo, com os olhos fechados e calma, sem choro, sem corpo, sem fala. E no silêncio encontrou o que procurava, que a paz que eu queria estava em minha alma. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem tristeza, sem morte e polícia. Mas o irmão à espera da perícia, só vejo o sangue da periferia. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem tristeza, sem morte e polícia. Mas o irmão à espera da perícia, só vejo o sangue da periferia. Quem nasce na periferia é foda, é estopim. O ódio se alastra nas almas e para mim não vejo futuro nas farsas. Eu vejo sim, cabeça rolando nas sagas. Ontem foi embaçada, a saudade amargou minha vida. Quarta semana de 8 sem visita. E o motivo, não sei, ninguém viu, ninguém sabe. Pisante virado na cela e os rádios pra fora da grade. O barato é mesmo louco, isso aqui dentro tudo é crime. Porque é o mesmo uniforme, jogador do outro time. É, cabuloso, sem paz, o que cê diz? O julgamento é nós que paga, torre a pau, sem juiz. Pra comédia é pau no gato, cagueta cheira a vela. Desceu mão pro seguro, cê sente estocada na cela. Paz que eu procuro, cadê? Eu não encontro. Cada dia que passa, que chega mais um monstro de face em face, de rosto em rosto. Em cada um dos mano, a imagem do desgosto. Sem oportunidade, sou mareando veneno. Em cada tempestade interior, sofrimento. Sonhei que na liberdade encontrei paz e justiça, com igualdade aos amados da família. Acordado, o céu tava escuro de tal forma. E o trovão calou os que estavam à minha volta. Por um segundo, com os olhos fechados e calma, sem saudade, humilhação ou lágrimas. E no silêncio encontrei o que procurava, que a paz que eu queria estava em minha alma. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem tristeza, sem morte e polícia. Mas o irmão à espera da perícia, só vejo o sangue da periferia. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem tristeza, sem morte e polícia. Mas o irmão à espera da perícia, só vejo o sangue da periferia. Quem nasce na periferia é foda, é estopim. O ódio se alastra nas almas e para mim não vejo futuro nas farsas. Eu vejo sim, cabeça rolando nas sagas. Dia 2 de novembro, ano 2008, UTI, sala 4. Lamentação e choro, ouço vozes. Meu filho, minha mãe, meu irmão. Tento me levantar, mas é tentativa em vão. Vejo em seus semblantes que não estão felizes. Mas viver no estado que eu tava é bem mais triste. Em fase terminal, 40 tumores no corpo. Câncer alastrado entre o peito e o globo. Em cada visita, sorriso perfeito disfarce. Pra esconder da minha família que o desastre tava bem perto, logo chegou o dia da minha viagem pra paz, pra alegria. E que mesmo sabendo que a morte nos separa, se é vontade do Senhor, não vejo falha mais. Peço a Ele amor, saúde e paz a todos aqueles que não encontraram a paz. Peço compreensão, o mundo não se ilude. As grades a traição é pouco com saúde. No dia da minha morte, talvez um dia lindo, um trovão, chuva de verão, sorrisos. E quando o céu abriu, o sol veio surgir no silêncio. silêncio, os pássaros cantando, que lindo por amor. Com glórias e glórias que eu digo, a paz que eu procurava está agora comigo. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem tristeza, sem morte e polícia. Mas o irmão à espera da perícia, só vejo o sangue da periferia. Sem tristeza, sem morte e polícia. Mas o irmão à espera da perícia, só vejo o sangue da periferia. Pra você ver, certo? A maior riqueza do mundo é a família, a saúde, o amor em primeiro lugar. Aí, primo, você que se encontra atrás das grades, nas muralhas, se abala não, entendeu? Logo, logo você tá com nós, curtindo no rolê, sentindo o vento no rosto, novamente se sentindo a liberdade. Paz, justiça e liberdade. Fé no meu Senhor Jesus Cristo. Um beijo na sua alma.